5329, Solo Zuno 3, livre à direita, táxi via Aquilo, pátio 3. Livre à direita, via Aquilo, pátio 3, 5329. Prossiga. Poder confirmar nessa posição aqui no pátio 3? Vou confirmar com a infra-aero, ok? A mesma só disponibilizou aqui o pátio 3, aguarde. 3520, a linda, cola pista 10, vento no 50 graus, 04 nós. Sim, 50 linda, cola 3520. Decolou os 23, chama o controle 1998, bom voo. 98, boa. Salvador, bom dia, voo 908, está próximo ao ponto de centro, 10. Bom dia, gol 9085, a linha da cola, pistão no zero, vento no meio, 0 grau, 059. Cola zero, gol 9085, decolou os 29, chame o controle 1198, bom voo. 198, grato. 201 no.